Eu a louca no Coliseu. Eu não lembro o rosto nem o nome, mas meus inimigos vão lembrar dessa. Diz o ditado, quem apanha não esquece. Quem bate, inimigo? Droga! Essa parte sempre me dá uma amnésia. Meu primeiro é Gotrip, então me perdoe. Nem sei por onde começa, mas se eu pego a caneta, o final todo sai. Igualzinho quando Curry arremessa. Imperador ou rei? Star responde, sou César. Dizem que isso assim é novidade, mas sempre que eu rimo, quebra essa regra. O final disso aqui vai ser terrível. Eu tava tentando ser amado. Até peço desculpa aos fãs do início, mas talvez essa seja imperdoável. Aquele velho César não existe. Tive que me adaptar. Nunca me vi nessa disputa rap game, mas pra mim isso é igual Mortal Kombat. Promete, mas o torneio te ilude. No fundo quer levar sua alma, tipo Shang Tsung. Mas agora é minha vez no do Rio. Se quiser um conselho, então fuja. Imperador ou rei? Agora mais bruto que o bruto som. Pode até não botar fé no som, okay. Mas me desculpe, mas vai ter que voltar e olhar duas vezes. Assim vai te acerta igual vulto. Essa cena é baby Tunis, não pro excesso de autotune. É pela falta de aqualtune. Hoje ninguém vai ficar impune. Eu era muito amado, tipo ursinho Poo. Era sobre meu, agora é sobre Sam. Tipo Devin Man, agora vim punk. Meu ursinho é meu ursinho. Eu sei que brincadeira é coisa séria. O problema é quando em rimas viram alho. As minhas te dão consciência à guerra, tipo Primavera Ara. Dizem que todo mundo é. Eu sou a exceção da frase. Bem como mamãe dizia, eu não sou everybody. Canto por mais que a meta de encontrar o tom que quebra o cálice. Eu vim da rua, arte concreta. Minha busca pelo tom que trinca o mármore. Dando várias promessas da minha terra. Como Moisés, com fé no mar. Tentando abrir esse mar de erro que concentra a mídia do Brás. O ponto cego do Sudeste, acertar de lá cê não esperava. Disseram impossível, mas tipo o baianinho, redefino o impossível com uma tacada. Menino estando invisível por rap game. Se é Mortal Kombat, então tome cuidado. Ainda tô na arena e com as minhas mais ácidas. Eu sou literalmente o rap die. Nada contra o Eminem, juro que nem é pessoal. Mas o que fiz de freestyle nas ruas do Brasa, roteiro melhor que o 8 Mile. Achou exagero, então não escute a próxima frase. Em 1997, porque Deus tinha um plano após o pacto. Minhas desculpas sinceras pra galera da reação análise. Amo vocês, ó. Ok, mas isso vai ficar mais grave. Eu sei, já era pra esse beat ter virado faz mas tempo. Mas repare que a gravidade que eu trago no verso já te arrepia no sample. Então corre enquanto é sample, isso vai ficar mais grave. Quando o beat virar, pode pá, vou entrar de solo e dizer que foi nada golpe. É que eu busco o momento exato, marcar o golão. Como fez na Copa Van Persie, nem tenta pagar de monstrão. Entendeu, dá não, aqui nosso band é Van Hell. Se o jogo é mortal, eu sou Lil Cisa, lírica Jigsaw. Então que os jogos comecem. Ei, psiu. Tempo esgotado. É, já era. Pode até tentar. Todo mundo sabe quando você sentar no campo é sempre igual o Ronaldo. Um tapa na frente, não, você não peca. Tipo jogo de xadrez, vira a próxima presa. Essa foba com a próxima peça. Sempre com as cartas na mesa, mas sigo calmo. Intensidade não é pressa. Vou agora que entendo, não. Não importa a jogada, a cena movimenta quem faz. Mas eu insisto no meu par de ais. Faço minha parte, eu faço meu corre. Mesmo na era do ai, corro pela causa, black. Tenha mais voz. Mesmo que pareça inútil, tipo squat atrás da nós. Ei, ei, ei, ei, ei. O nome do jogo igual o Vini, Vini. Eu me destaquei na liga. Usei meu lugar pra falar da causa e vi que a liga não liga. Nos querem ganhando, mas querem silêncio. A falta mais grave, o juiz não apita. Por isso que igual o Luiz Fabiano. Dane-se o pênalti, eu quero a briga.